Estava orando quando lá do céu ouvi os anjos cantando assim: Hosanas, glórias ao Cordeiro, oh, aleluia, amém. Então poder em mim sentir, quando do céu a voz ouvi, dizendo assim, só para mim, contigo estou até o fim. Os anjos todos revoavam em frente ao trono celestial, cantando glórias e aleluias ao Cordeiro triunfal. E outra vez ouvi a voz que para mim assim falou: a ti eu quero enviar para o mundo avisar que em breve este céu e terra em densas trevas tornarão e chegará a todos os povos o dia da grande aflição. Então do céu eu descerei e este mundo julgarei, e quem quiser comigo estar deve mais se santificar. Hosanas, glórias ao Cordeiro, oh, aleluia, amém. Hosanas, glórias ao Cordeiro, oh, aleluia, amém, amém, amém. Amém. Amém.